pela direita na final curta, pista no 7. Reporte visual com tráfego, inicialmente mantenha o setor evitando a final da pista 17. Você vai pousar pelo parte 4 na retaguarda do tráfego, ok? Ok, não está visual com o mesmo, mas vamos manter uns 3V0 aqui na região de Cagi, depois se possível para lá, assim que passar o tráfego. Tá ok, se quiser contornar aí pela cauda, prosseguindo até a vertical de Jardim das Margaridas, está livre. Ok, eu vou só fazer umas fotos aqui e já prossigo para lá, tchau. Ok, sente. Puxando a 6320 na escuta tua. 6320, final da 10, já visual com solo soteropolitano. 6320, avistado, informação de tráfego à sua esquerda, uma Irlanda na curta, final no 7, e um adicional, um helicóptero mantendo o setor norte sem interferência na sua aproximação. Checa o trem, 90 com 15, livre pouso, hoje. Trem baixado, checado, livre pouso, pista 10, centro do tráfego. Bruno 260, decolado dos 44, 198, boa viagem. 198, você tem uma boa tarde, bom trabalho. Boa. Controle Salvador Alguno, 260, boa tarde. O 260, contato da decolagem, sobe ao 390, Pucajá, Maracaju, a saída. Pucajá, Maracaju, 390, subindo ao 260. Zulu 0, acende a indicação, desce ao nível 070, chegada a Mari. Nada. Desce para 2000 pés, livre LS, reposta brisada. 2000 pés. Pode voar direto do Duna? Autorizada presente, 6320. Direto do Duna, graças. M1 no 41, autorizada descida para 4000 pés, QNH 109. 4000, 1 0 1 1 6 1 4 1. Puxaré 6210-2509, 6210. Trip 5400-2209. Ok, de 250 vai reduzir para 220, trip. Verso ali, até o Cazulu, 9114, chama o solo controlado. Camarada controlado, até o Cazulu. Solo Salvador, boa tarde, trip 5489, ciente da Victor e também ciente da antecedência, solicito se já é possível a autorização para... 5489, já postou seu plano, vamos para a cópia? Está pronto para a cópia, 5489. Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decolada 10, sai da Golia, Val direto, após decolagem em direita. 5552 no transponder, 119.8 controle. Repetir a saída para o 5489? Golia, Val direto. 5489, autorizado, direto, vitória da conquista, pista 10, saída Golia, Val. Após curva à direita, se transponder 5557, frequência 119.8. 5552 no transponder. Corrigindo o transponder 5552 e 5489. Chama quando pronto para push. Paciente, trip 5489, obrigado. Salvador, Xané 6320, está livrando na eco na sua escuta. 6320, muito boa tarde. Vai prosseguir via Alfa manter posição entre a Juliette. A informação que eu tenho aqui é que seu gate é 11, porém encontra-se ocupado por um tráfego, Datan. Excelente, Alfa aguardando da Juliette. E muito boa tarde também. Salve, Salvador, boa tarde. Gol 600, pushback acionamento. Gol no 600, autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Chama táxi 600. Salve, Salvador, boa tarde. Gol 1924-350 para Maceió, ciente da Vitor. Golo 924, está autorizado para Maceió, 350 é o nível, decola da 10, sai da Puca, transição Aracaju, onde intercepta pelo ISC 58 e prossegue conforme a rota do plano. 5535 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Você repetir o transponder e o controle? 5535, 119.8, controle. Autorizado 350 para Maceió, decolada 10, saída Puca, transição Aracaju. Conforme plano, aerovia Upper Whisky 58, transponder 5535, controle 119.8, Gol 1924. Cotejamento correto, chama quando pronto para push. Chamada para posicionamento, Gol 1924. Isso. 935400. Tem 400, descida para 3.000 pés, 3.000 pés, QNH 1091. 3.000, 1091, 35400. 6141, tem condições de voar Duna e interceptar o localizador da presente? Afirmo, 6141, voando Duna. Positivo, livre LS é postabilizado, 6141. Portará. Exército 4008. Serviço da encerrado, mantém o nível de voo 100 e chama Ilhéus 120 decimal 1 no bom voo. O Gol no 780 250 nós, o no 780. Oceané 6320, ingressa via Juliette para remota 1-3. Juliette, remota 1-3, Oceané 6320. Fala, Salvador, eu vou 1-3-3-3. Gol no 3-3-3, prossiga. Ah, Nugget 4, sentido vida, autorização São Paulo com 1. Dael, Leda Bridge, mantém-me escuta e aguarda a cópia. Aguardando, obrigado. Reduz para 1809. 1809, trip 5400 da presente, reassume navegação na proa de Duna. Tem 400. Reduzindo para 180, assumindo navegação proa de Duna. 5400. Vento, vento. 0801179. Ok, grato. 0 descendo a 4.000 pés, QNH 1011. Hotel, reporta para o cruzamento da 1028, pastor 20. Reportada para o cruzamento, pastor 20. Três, dois, um, meia, desce ao 060. Trip 5400, confirme já mantendo 1.80 nós. Tá cruzando 190 para 1.80. 7.400. Centro 260, Centro Recife 12545, secundária 12685. 2545, boa tarde, bom trabalho. Trip 5400, reduz para aproximação 5400. Ok, reduzindo para aproximação, trip 5400. Em bom voo. Obrigado. Trip 5400 desce a 2.000 pés. 2.000 pés, livre LS é pós-estabilizado, reduz para aproximação. Repostarei estabilizado, está reduzido. 600, bom dia. Bom dia. Bom Salvador, 3193 para prospecção, em posição 612. Sente da informação a ti. Vamos lá, percebi duas aeronaves, eu não consegui entender nada, elas vieram sobremoduladas. O Oceané... 661, senhorita. Autorização de tráfego Ilhéus. É o número 2, mantém-me, escuta e aguarda. 3661. Salvador, tá 3193, pushback acionamento, posição 612. Tá Da 3, 193 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamada táxi, 193. Oceania 63, 105, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Juliette, 63. Vou no 333, pronto, cópia? Pronto, prossegue, vou, 333. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da El Leda Bridge. Em Bridge, intercepta upper do Luno May, prossegue conforme rota prevista em Notam. Aciona 5551 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. E a posição? Zero para São Paulo Congonhas, segunda 10, da El Leda Bridge. Interceta para o Luno Meia, conforme a rota em Notam, 5551, 198, gol no 333. Cadejamento correto, chama quando pronto para o push no 333. Chamaremos gol no 333. Oxalé 6315, ingressa via Juliette para o 03. Juliette para o 03. Oxalé 6210-1809. Oxalé, está reduzindo, 6210. Uno 780-229, 220. 220. Salvador, boa tarde, Gomes 00, ponte fera da 10, pronto. Gomes 00, mantenha a ponte fera da 10. Sim. Quer? Uno 40. Autorizado. O 140, decola da pista 10, saída da El Leda, após direto Ilhéus. Aciona 0263 no transponder, 119.8 é a frequência do controle, 83661. Autorizado Ilhéus, 140, decola da 10, da El Leda, direto Ilhéus, 0263, transponder 19.8, controle de saída. Chama pro push no 08-83661. Já, já, chama nele. Tim 6326, sendo indicação, contato roda manter nível de voo 110. A chegada é a Mari, voa na Prodimari. Vou checar com a torre, só um minuto. Uno 780, Uno 780, desce para 3.000 pés, QNH 1011, reduz para 2009. 3.000, 011, 2009. Chamando a torre no ponto de espera da 1.0. Já DNS, estabilizado, 6210 da Ocean. Na direita, 219, 6141. Chegou 1924, posição 1 para puxa acionamento. 1924 autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Chamada para o táxi com 1924. Solo Salvador, boa tarde, gol 1394. 1394 para o Galeão, prepara Dael Leda Bidev, mantenha-me escuta e aguarda a cópia. Dael Bidev aguardando, gol 394. Para 35400, tá com o trem baixado e trabalho. Cliente. Segue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6141. Na 6320, confirma também se tem alguma restrição de navegação, de proa, de velocidade. Sente, grato. 661? Liga. Autorizado Galeão, 360, decola da 10, saída da El Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta P November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Gruf, Upper Zulu no 4, Toquim. Aciona 5534 no transponder, 119.8 controle. Muito obrigado, autorizado Galeão 360, saída da El Leda Bidev, para November 57, Porto Seguro, Zulu 16, Gruf Zulu 14, Toquim, acionado 553498, controle para o gol 1394. Cotejamento correto, chama quando pronto, push no 05. camarógrafo. Solo Salvador, TAM 3193, está pronto o táxi. 158 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas. Prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera 118.6. O altímetro marca agora 1011, tem bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 1099, muito grato. O TAM 3193. Oxa 6140, após a passagem do tráfego da TAM, que prossegue como número 3 para o ponto de espera, seu ingresso é via Juliette para o 07. Paciente está aguardando o TAM, após prossegue via Juliette para o 07, 6141. Patrulha de TAP, 5240. Tem condições de utilizar as manobras de decolar sim, autorizados? Afirmativo. Sim, estão inicialmente ali, mantém o 0. Gente, ali mantém. Alô, alô. Zero no 1-3, mil descido. 1-6. O 3-2-1-6 reduz para 2-1-0-9. Iniciando a redução, 3-2-1-6. Salvador, boa tarde. Passou 2-0, ponto de espera pronto. Sim, tu passou 2-0, mantém o ponto de espera do 1-0. Apenas. 1-6-0-0, livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-7-9. Decolagem 600. Alfa mantém antes da Juliette, 5400. Nero 6210, vento 090 graus, 109, livre decolagem, corrigindo virilho, pouso 10. Pouso 3090, 6210. Tor 20, tá visual com o Airbus ao Chanel, né? Final? Visual, passou 20. Gente, após o tráfego ali, mantém o 10. Após o tráfego na final ali, mantém, passou 20. 1-6-0-0, adequado, 1-6-0-1, controle 119, decimal 8. Exato, para o estacionamento, chama táxi. Está autorizado, está no 11. Está autorizado, vai chamar para o táxi. Está no 320. Hotel Oscar, aqui livre táxi até a Papá, chama para ingresso 97. Até a Papá, chama para ingresso 97. Apresentação. Escuta. Luiz para 1909. 3216, copiou o controle? Não, prossiga, por favor. 1909, redução agora descendo para 2000, 3216. 3216, gente. 1780, reposto estabilizado. Estabilizado, passa a torre? Positivo, 118.6, bom pulso. 18.6, boa. Controle Salvador, gol 1600. 1600, contato da decolagem, sobe o nível de voo 370, Ucajamos e Pá. Ucajamos e Pá, 370, 1600. 2000 autorizado, descida até o nível 070, 070. Sou Salvador, boa tarde, para o táxi, gol 1924, POB 154, autonomia 2 horas, 19, alterna Salvador. Fim de alfa no ponto de espera 118.6, 1011 na altimetria. Autorizado táxi Índia Alfa, ponto espera 118.6 com 1011 no altímetro, gol 1924. 180, passando externo, imagem travada, visual, boa. No 780, continua a transformação, agora de pista livre. Estou em Salvador, TAM 3193, ponto espera 10. Sim, 3193, mantém a ponto espera do 10. Mantém lá. Agora o Chanel 6210 livrou na pista. O Chanel 6210 prossegue via Alfa, chamando de Juliette. Alfa de Juliette. Salvador, boa tarde, Cruzeiro 2583. 2583, a sua identificação desce ao nível 080. 080, chegada Mari 250 nós. Identificou com 080 na Mari 250 nós. Pouso 780. Pouso autorizado na 10, vento 100 graus no 89. Repouso 780. Pastor 20, decolado ao 04, controle em 119, decimal 8. 698, passou 20, boa tarde. Condições de manter até a etapa 270? Ah, negativo, senhor. 250 abaixo de uma centena. 7. Autorizado para estiver questionamento, ciente, o PIP 5489. Perfil da Puca Aracaju. 7 Pastor 20, contato da decolagem, sobe ao 150, Pucajama Aracaju. Pucajama Aracaju, para 150, passou 10 a. Cruzar. Você é o Oscar aqui, livre decolagem no 7, vento 090 graus, 189. Oscar, até o quilo, iniciando da 3. Confirmando, corrigindo, 35. Pelo 3193, após o tráfego curtíssimo final, Lima, mantém 10. Após o tráfego da Goa, Lima, mantém 3193. Principal. Afirmativo, Juliette, 012. 18,6 para pouso. Quarta borda, está na via de... Os 40 está na cabina, pronto para o táxi. 154 a bordo, confere? Afirmo. Prossegue via Juliette Alfa, me chama pra, no, quando no ponto de espera, torre 118,6. O altímetro marca agora 1011. 1011, autoriza táxi, até a avançada, chama 318,6, quando lá, corrigindo 1964 o POB. Sente, 1964. Saldo 3661, puxa acionamento, pontão 8. TAM 3661, após a passagem do tráfego da TAM que prossegue para o ponto de espera, está autorizado para o próximo 08. Após a aeronave passar, autorizada. 3661. Paulo Salvador, muito boa tarde, bom. 780. Ana 780, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa da Juliette, 780. T32 no meio, continue a aproximação, informarei pista livre. Tem um aeroporto da companhia alinhando para decolagem. Ah, filho, mas mais. É, filho. Atingiu 60, 5240. 5240, desce para 3000 pés, 10, 11, 11, ajuste. 3000, 11, 11, 5240. Puxa na 6326, descida ao 050. 50, chama 6326. O 6326, por gentileza, 220 nós. Vim para 220, 326. Você é 2583, mantendo 250? Estimativo. Condição de manter 220, iniciar a redução? Vai reduzir, 210. 7. Controle 1998. 198, bom trabalho. Você também. Obrigado. Voo no 600, Recife 12545, secundário 12685. 2545, 2685, 600. Controle uma boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, contato, rodada decolagem, sobe ao 360 da Euleda Bidev. Positivo da Euleda Bidev, poderia voar a Leda, senhor? 5489 com 52 a bordo, autonomia 3 horas e 50, alternativa Salvador, solicita o táxi. Táxi Trip 5626. E via Juliette Alfa, me chama pronto no ponto de espera. Autorizado táxi via Juliette Alfa, chamará no ponto de espera. 5489, só corrigindo, quando no ponto de espera, 118,6, o altímetro marca agora 1011. No ponto de espera, 118.6, ciente, 25.4.9. Obrigado. Ponto estabilizado, 5240. Ok, 2000, livre aliás, o 5240. Controle Salvador, 35.26, boa tarde, ciente da... 5626, contato radar próximo a Conde, nível 140, voa Bonf, chegada Bonf. Estou passando o Conde no momento, senhor. Eu preciso bater um pequeno desvio à esquerda da roda para evitar uma formação pesada, viu? 5626. Aí após eu retorno e informando o senhor para o senhor realizar a minha prova de Bonf. Positivo. Controle 6326. 6326, desce para 3.000 pés, ajuste 1091. 3.000 com 1.011. Vai ter que voar com 130 nós até o pouso, pode ser? Solo Salvador, tá 3, 2, 1,6. Se for manter essa velocidade, eu vou ter que ultrapassar a aeronave da Força Aérea. Aí o senhor vai passar a ser o último. Não tem problema não, mas é que só agora que eu vi que o flap está real no manual. Gente, então faça uma espera na posição ETAP e mantenha 3.000 pés. Vai manter 3.000 ETAP, eu venho a 3.000. Força Aérea 2583, voando na Pro de Duna no presente. Presente, Duna 2583, continua descendo? Desça até o 050, aguardando o cruzamento com o tráfego do Oxané, que está à sua frente. É muito reduzido por panes técnicas. 7 até o 050, está sendo descanso. 394, após a passagem do tráfego da companhia, autorizado por no 05. Após a companhia passar, está autorizado o 050, 394. Salvador, Xané 6315, por gentileza, 360. O Xané 6315, está autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev intercepta pelo ISC 50 e prossegue até o destino. Aciona 5562 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Xané, redução 5240. 10-5240, grato, reposto estabilizado. Boa tarde. 19-8, frequência de saída. Codejamento correto, chama para o push, Oxa. Porta 10, grato. November Alpha, reporta rotatória. Instante, Oscar, até o quilo. Taxistan 3661, estamos com 66 a bordo, autonomia de 2 horas e 10, alternando Aracaju. 247. 61 vai prosseguir com cautela até através do gate 612, a aeronave do 5 já foi autorizado o push. Assim que a mesma ingressar na saída do pátio 3, prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera, até 3661. Gente, está visual com o voo iniciando pushback, após o mesmo livrar, prossegue via Juliette Alfa. Está 3661. 0 da trip. Trip 5240, continua a aproximação, informarei pista livre, pela informação eu tenho o aeroporto da Tanta alinhado na cabeceira, só aguardando uma autorização de decolagem. Jogo mesmo. Bom, contato da decolagem 350, Pucajão, Maracaju, saída. Contato da Pucajão, Maracaju, gol no 924. Autorizado no 0, vento 100 graus, 179. Decolagem autorizada, tá 3805. Trip 5401, mantenha-me escuta, aguarda a cópia. Pode escutar.